político, econômico, cultural, desportivo e... espacial. Espacial? Espacial. Vamos falar de quem? Do John Glenn de novo? Não, vamos falar do garotinho. Do garoto. Garotinho virou astronauta? Não, é que ele teve no spa em São Paulo. Maurício! Spa é clínica de emagrecimento, rapaz. Então, espacial. Ah, tá bom, Maurício, tá bom, Spa tem uma tradução. Qual é a tradução de spa? Spa, S-P-A. O que quer dizer? Sherman's Provisor Argos Fervers. Ah, sim. Que pronúncia. Em inglês, a palavra é em inglês. Como é que é a palavra? A palavra é em inglês. Sherman's Provisor Argos Fervers. A palavra. A palavra é em inglês. Um, dois, três. A palavra. Por favor, Batias. Por favor. Não, a palavra inicial lição, que eu quis dizer. Lição número um. A palavra inicial. Vamos lá, comigo. Vamos lá, Eli. Um é. Dois. São. É. Ele aprende errado. Vamos lá, Maurício. Tá vendo? Eu tento ajudar ainda as suas colachadas. Pois é, nessa você foi infeliz, Eli Júnior, mas você há de redimir-se. Isso. Tá bom, vamos lá. Babosa, imagina você que o governador garotinho foi para um spa lá em São Paulo, uma clínica de emagrecimento, e perdeu lá 5 quilos. 5 quilos? Tá vendo? São Paulo já tá começando a tomar coisa da gente. Muito vaidoso com a aparência, né, babosa? O garotinho tinha ficado meio chateado com as críticas que sofreu depois de ter posado de calção de banho, babosa. Vocês estão olhando por quê? Não, pode perguntar. Lá em Campos o pessoal diz que a minha barriga é um charme. Tá bom, Gargantinho, tá certo. Calção de banho dele é joia, viu, rapaz? Inclusive ele vendeu o calção agora pra fazer uma barraca de camping. Não é isso. Ô, Maurício. Vem até o meio das canelas. Mas, babosa, olha, todos os jornais mostraram, babosa, que o garotinho de calção de banho tá mais pra Jô Soares do que pra Marco Maciel. Tá. Paga do pé do garotinho, rapaz. Também puderam, babosa. Durante a campanha, o garotinho não negava nada, né, babosa? Como assim? Chegava lá na casa do eleitor, lá tinha feijoada. Oba, eu adoro feijoada. Mais 3 votos aqui. Sim. Né? Ia na casa de outro ali, buchada de bode. Ah, meu prato preferido, buchada de bode. Lá em Campos só como mais 2 votos aqui, mano. Tá certo. Saía dali, entrava na outra casa, ovo com macarrão, que beleza. Macarrão com ovo, que isso delícia. Isso é uma delícia. Lá em Campos eu só como mais 3 votos aqui. E de casa em casa ele almoçava 6 vezes por dia, babosa. Que loucura, hein, Maurício? Agora, o que é terrível nisso, Barbosa, é o seguinte, ele acaba de se eleger governador do Rio e vai pro spa em São Paulo, né, amor? Não entendi. É, pois é. Mãe de nada, tudo bem com a senhora? É, meu, tudo bom, né? Vai indo, tudo bem? Que bom, mãe. A gente estamos, hein, Barbosa? Que bom, hein? Tudo bom, a gente bom, estamos, né, aí pro que der e vier, não é? Maravilha. Se bem que no de nada shopping, a gente estamos mais pro que vier, né? Tá, a gente já sabe disso, mãe, tudo bem. Entendeu? Entendi. E rolou aí, não? Angélica, ela que você quer. Angélica. Ninguém perguntou nada ainda. Não perguntou? Mas não. Então qual que é a pergunta? Fala, é o seguinte, o garotinho foi pro spa lá em São Paulo pra manter a elegância e perdeu 5 quilos. Ah. É, parece que perdeu 5 quilos no pé direito. Não, aqui no pé direito, Maurício, não inventa. Ele fez um regime seríssimo, mãe de nada. O que a senhora acha disso? Olha a harpa aí, ó. Tô ouvindo. A harpa da meditação mediúnica. Tomou arpada, hein, mano? Que tomou arpada nada. Deixa vambora. Eu ver isso aqui, hein? Primeiro eu quero saber, vocês sabem a tradução de spa? Tradução de spa, qual é a tradução de spa? É, Sorrel's Prayers and Harmony Service. Ai, meu Deus do céu. É, o Hélio Júnior tá certo, essa palavra é muito importante. É a palavra em inglês. Tá bom, vai. É Sorrel's Prayers and Harmony Service. Tá, mãe, para com isso. Deixa eu ver aqui, ó, o garotinho, né? Isso. Olha, eu adoro as transmissões dele no futebol, principalmente quando ele fala, voltei! Cheguei, meu! Não é isso. Esse é o verdadeiro garotinho. Nós estamos querendo saber do governador. Ah, é o que foi pro spa em São Paulo? Isso. Lá pro West Services Purvis and O garotinho aqui da rádio não precisa de spa, não. É sempre elegante. É, deixa eu fazer as consultas então aqui. Consulta aí. Olha, Barbosa, hoje o que você quer? Não sei. Escolha se hoje. As cartas do baralho, Há muito tempo que a gente não consulta o baralho. Quer o baralho? O que é? Eu achava que devia ser outro consulta, pela linha melódica aqui, vovó. Pela linha melódica, o que você acha que deva ser? Como tem negócio de o garotinho também, o leitãozinho, aquele leitãozinho. Os porquinhos. Então, pera lá, o Barbosa quer os baralhos. Ah. O Maurício quer os porquinhos. Isso. Então vamos nos chocalho peçonhento da previsibilidade positiva. Tá bom. Cobras surucucu. Tá bom, vai. Aqui, deixa eu, pega o cesto com as cobras aí, Bruno. Tá aí. Vai lá, isso, vem cá, deixa eu ver. Mostra a cobra aí. Que mostra a cobra? Gosta de ver a cobra, mas não. Ai, ai, ai, ai, ai. Você gosta de ver a cobra? Não. Ah, para com isso. Quero ver se ela tá no clima. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ô, Surucucu, o garotinho, ele tá gordinho. Caçunga horrível lá, aquelas. Parece que ele tomou um caixote e a sunga tá cheia de areia. O que você acha, Surucucu? Olha, se levantar o short aí, dá pra ver o Surucucu. Não, para. Pera lá, Barbosa. Olha a música, calma, tá, não vambora, interrompa. Vambora. Deixa eu ver aqui com a cobra tá subindo. Tá saindo do cesto. Tá bom. Levantou a tampa do cesto. Tá. Meu Deus, mas que cabeção essa cobra. Para, mãe. É aquela Naja. Que Naja? Ninja. Não é Surucucu, raio da cobra? Não, mas é cruzamento de Surucucu com a Naja. Ah, com a Naja? É Naja Cucu. Naja... Ou... Não! Pode parar de cruzar os bichos aí. Isso não vai dar certo, tá bom? Sem cruzamento, tá legal? É porque essa cobra tá em fase de acasalamento. Não, não, mas deixa ela acasalar depois. Olha, agora deixa eu só falar com a senhora. Ela levantou a tampa do cesto com a cabeça, ficou parecendo uma cobra da China. Tá bom. Parecendo uma vietnamita. Deixa eu ver. Tira a tampa do cesto na cabeça da cobra, mãe. Pô, que brincadeira de mau gosto, a cobra tá ridícula. Olha, que coisa. Mas é uma sombrinha. Não. Ai, meu Deus do céu. É cobra mexicana. Cobra mexicana de sombreiro? Essa cobra adora uma tequila. Tá bom, vambora. Ela toma uma tequila e fica louca. Tá bom, vambora. Mete a mão na cobra aí. Ô, Surucucu. Surucucu, me responde então. Esse cara que toca a flauta também, manda esse indivíduo embora daqui. Sai daqui, ó. Isso, vai embora no carro mesmo. Foi de trem bala ele. Tá bom, vambora, mãe. Bom, Surucucu, você falou, chocalhou e não disse nada. Garotinho. Nossa senhora, hein? E aquela parte da sunga que tem areia. Olha, que ela falou aí, mãe? Já vi tudo aqui. Já viu o quê? Ótimo. A Surucucu falou tudo. O que ela falou? Ela, o Titio Brizola vai botar ele de castigo. O Titio Brizola vai botar ele de castigo? É, porque botou o garotinho de castigo? Ele foi fazer regime, o garotinho. Isso. Não é? Exatamente por isso. Garotinho que não come, Titio bota de castigo. Não acredito. Ah, é isso aí. Pra falar essa besteira, mano? Exatamente. Ah, meu Deus. Obrigado, mãe. Ah, tem nada. Rapaz, temos aqui o nosso segundo assunto. Tem nada. Cacetada. Quando é que vai ter esse segundo assunto? Nunca mais. Nunca mais. Bora. Tá legal? Tá. Licença aqui, meu. Tá dada licença. Horário cedido de grátis para a mãe de nada anunciar os seus produtos maravilhosos. De onde, Barbosa? Do de nada shopping. 10% é seu. Que 10%? Quero lá dinheiro, mano. Vamos lá, um fundo, por favor, de música para fazer um comercial. Fundo de música. Paulo Roberto, não esculacha, Paulo Roberto. Toca uma música aí pra mãe de nada. Toca uma música. Fazer o comercial. Ih, olha só. Essa música chama o dólar furado. Que dólar furado? Isso é música hindu, mano. Hindu? É. Ah, então rima com cobra Surucucu. Isso. Vamos lá. Minha amiga, meu amigo, você tem curiosidade de conhecer outras galáxias? Outras galáxias? Hein? Sim. Outras galáxias? Sim. Não deixe de adquirir hoje mesmo os práticos e útil binóculos da visão estratosférica e das vibrações positivas dos cosmos aditivados. Pera aí. O quê? Que raio de binóculo é esse? Como é não que é isso? Não é binóculo, Barbosa. Binóculo é um, esse é bis. Ah, dois. São dois. É tá, porque dois olhos. Tá. Se for olhar com os três olhos, é trinóculo. Não, não, que três olhos, nada. Pode parar. Não, tá. Porque tem o terceiro olho aqui na testa. Ah, sim, terceiro olho no meio da testa. É o olho hindu. Tá bom, tá você bom. Você pega e fala hindu, então vai tudo no cucu. Não. Binóculos o quê? É os binóculos maravilhoso das vibração estratosférica positiva dos cosmos aditivados. Meu Deus do céu. Não serve pra botar no radiador, hein? Tá bom, mãe. Vamos tá bom. Lá. E aí? É um binóculo maravilhoso. Serve pra que esse binóculo? Para vocês ver a chuva de meteoros. Ah, meteoros. Chuva de meteoro que tá tendo aí. Legal, isso. Legal. Olha aí a chuva. Legal. Você pode comprar esses binóculos ligando para o telefone mais famoso da galáxia. Tá certo. 0900 1 7171 no ramal 171. Ai! Olha aqui. Não tem nada de boi no meio do meu jingle. Opa, Roberto. Botaram um boi aí porque estão me ofendendo. 7171. Na mão? 171. Vai você. Não, para, Paulo Roberto. Vai você. Não, vai. Se eu sou vaca, você é boi. Vambora. Quanto é que custa esse bisnósculos aí? Custa R$59,99. Peraí. Mãe de nada. Oi. Senhora dona mãe de nada. Pode falar, meu. Binóculos pra ver chuva de meteoro? É. A chuva de meteoro já passou, só daqui a 33 anos. Como é que eu faço agora? Oh, então, peraí. Então não deixe para a última hora, meu amigo, minha Como amiga. Como assim? Compre hoje mesmo, que quando a chuva chegar, você já tá com os binóculos em casa. Sim. 33 anos passa rapidinho. 33 anos passa rápido, mano. É, jogo rápido. Pelo amor de Deus. Vai, Maurício. Tá, vamos lá então, babá. Temos aqui o nosso segundo assunto aqui, babá. O Mickey Mouse, babá. Mickey Mouse. O mais famoso ratinho do mundo. Isso. Depois daquele do SBT, claro. Ele tá completando 70 anos, babá. Ih, é verdade. Mãe de nada. É. O que a senhora acha que esse ratinho, o Mickey Mouse, não casou ainda com a Minnie? Será que ele é um ratinho gay? Que ratinho gay? Ei, 70 anos? Esculacho, Mickey Mouse. A Minnie dá mó mole pra ele. Olha, para com isso. Vive lá no buraco dele lá. Ao respeito. Olha, Barbosa. Parece o Pato Dono. Olha aí, Barbosa, o que ele tá falando do ratinho. Não, pois é. Tá falando que o ratinho é gay? Não é. Eu também acho. Não acha nada, mãe. Olha. A senhora consulta aí. As suas coisas aí pra saber qual é do ratinho aí. Pergunta cabeluda. É, cabeluda. Isso tem que ver com cuidado aqui, hein, nas consultas. Por favor. Você quer que consulta o que agora, Barbosa? Ratinho? Tem rato aí? Tem os rato. Sim. Tem os ratinhos brancos dos laboratórios energéticos. Pronto, falar do primo lá, norte-americano, Mickey Mouse. Não, mas primo meu, olha, não. Primo do Mickey. Mas eu não tô sentindo que, olha, sentindo que rato vai dar certo com rato. Então tá bom, mãe. Então, a sua pergunta. Vibração diz o quê? Não, a minha vibração, você tá duvidando, é? Não, aperta o estômago. Você tá achando que as minhas vibrações é fajuta? Você já falou isso. Você tá pensando que isso aqui é a casa da mãe Joana? A gente leva a sério, senhora. Você não brinca comigo, hein? Tá bom, mãe, vambora. Você joga um astral galaxial na cabeça. Tá bom. Você vai ver o que é bom. Tá, vai, mãe. Vambora. Deixa eu. Vai consultar o quê? Não sei, escolhe, Barbosa. Acabei de escolher os ratinhos, não, mas só esse deu não vale. Esse não vale, Barbosa. O rato com rato não dá, que tá um bom. É gay, o outro é macho, tá, já Paulo viu. Roberto, tá bom, Paulo Roberto. Ei. Consultar o quê nessa. O baralho, eu tinha pedido o baralho aquela vez. Então vamos ver nos baralhos. Saiu o baralho, ora. Bom. Vamos ver no baralho. Deixa eu pegar o equipamento. Pega o equipamento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu embaralhar então os baralhos. Olha aqui, ó, 24 cartas. Deixa eu ver. Vamos embaralhando. Dole uma, dole duas. Bola preta 15. Ah, não, isso é bola baralho. Bola preta 15 o quê, mas isso é baralho? Eu errei. Deixa eu puxar uma cartinha ainda. Pronto, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui que tá mais amassadinha. Atenção, vamos virar a carta. Vira a carta. Um, dois, três e... Que isso? Olha, Barbosa, não precisou nem virar a carta. Carta com barulho? A carta mesmo já faz o jegue. Carta sonorizada? Essa é a carta viva. Tá bom. Olha, Barbosa. O que quer dizer esse jegue aí na história? Você sempre vira a carta do jegue. Não, mãe, vambora, responde o que é. Olha, já vi tudo, o Mickey Mouse, né? Isso. Aquele ratinho do Walter. É, do Walt Disney. Walter Disney. Ah, Walt Disney. Já vi aqui, ó. Pela carta aqui, o número do jegue deu 69. 69, tá. Mas ele tá com 70 anos. O ratinho com 70? É. 70 menos 69, 1, menos 1, que é 4, menos 30, 24. Que conta maluca é essa? O Mickey Mouse, né? Sim, quem ele tem? Não casou com a Minnie, porque um daqueles desenhos animados, o gato, comeu o negócio dele. Não, o gato comeu o negócio. Ah, comeu mãe, negócio dele. Furada essa explicação, mas obrigado, mãe. Mas a Minnie tá na saudade até hoje. Que Minnie tá na saudade? Ô, mãe. Tchau, mãe. Oh, de nada. Tchau, obrigado. Não, tchau, de nada. Tchau, de nada. Tchau. Um abraço. Espaço significa as sobras de Francisco Barbosa e seu programa.